se fa la stessa. Pensa già una momo, già una qua. Tom. What the? autorizado, cruzamento 28 é a porta do usando o eixo de 99. Comandante, bom dia, azul 4207 na Israel Leda, passa 1300 metros. decolado na Dayal, não sei se foi. 08389. Salvador, muito boa tarde, está 389. Subindo para o 340, solicita direto lenda, se possível, senhor. Mantendo a saída, guardando lenda, 389.